Inclusive, 9972 de Itaco. Guardião 07, prossiga. Guardião, observa o gol na curta final no zero. O ajuste 1014, vento de 130,612, reportes fora do sol. Lima Fox, no pátio 5, inicia o TAT, chame para ingresso, não, no 735, ajuste 1014. Guardião ingressa no litoral e chama 19-8, por favor. Nada, tá bom. 607 no solo 01, no reporte antes do ataque 6 direto. Ativo, vai reportar ataque, antes do ataque 6 direto, gol 607. Fox, autorizado ingresso no 7, chame alinhado e pronto, confirme apenas o POB e a autonomia. Uhum. 1897 para 2000, livre leste, ponto estabilizado. 2000, reporte estabilizado, boa noite, 97. Salvador, bom dia, web 5808, informação Fox Trot, autorização 360, Brasília. Ciente 5808, aguarde cópia na frequência 1219 a partir de agora. 219, obrigado. Para o site, está 371, está com 1.06 volts, tem 30 com fins, não consegui copiar o POB. Libertax via Pátio Índio, chama no ponto de espera. 106, Pátio Índio vai chamar no ponto de espera. 106, gente. Para decolar Lima, Lima Fox, 130 graus com 612 nós. Gol 897, vetor esquerda agora pro 180. Esquerda 180, gol 897. Segue o tanque, tá prosseguindo para o ponto de espera. Após o tanque, tá livre, seu portão é o número 9. Pode estar, gás para 9, cara, vai, tá bom. Lima Fox decolou 04, informa na vertical, cruzando o campo. Vamos lá. Lima frequência, tem um pouso 07. Liberal 9972, agora esquerda na 40, descendo para 2000, informando estabilizado. 140, 2000, chama estabilizado. Positivo, prosseguindo a redução para 180. Observando o máximo. Último. 3153, por gentileza, identifique, tenha um bom dia. A descida era para 4000, tá bom. 4000, bom. Fox após cruzamento, prossegue controle 198. Bom voo. 198, graças. Informando estabilizado, confirma indicada. Nesta intercepta, reporte estabilizado, está agora com 209. Hoje. Prole, bom dia, papapá, Lima, Lima Fox. Bom dia, 11 centena no perfil da SAI, vigilante. 190 no perfil, vigilante. 190 no perfil, vigilante. 9 decimal 8, transporte 5424. Autoridade é o 360, para Brasília, no círculo 17, decola da 10, curva direita, sai da árvore elétrica, 198, controle, 424, transponder, o S508. 508, corre a ação para prosseguir estacionamento. Camarada. Bom dia, identifique, deixou 050 na chegada, por gentileza, identifique. Isso, na bomba, descendo ao 050 com 1014. Obrigado, 9972 nessa pro intercept, formando estabilizado, federal. Federal. Lima, Lima Fox, voe na firma pro que está mantendo. Apresentar 072 da PUC. Voe Conde da presente, autorizado pro de Conde. Conde, certo. Lima Fox autorizado, Caju, Caju na proa. Caju. Gol 897, chamando torre 1862. 1862, chegou no 897. Geral 9972, reduzindo para aproximação, chamando a torre 1862, tem um pouco. Geral 9972, está no curso. Considerar o repórter do externo. Chamou. O gol 897, chamou? Temativo, estabilizado no localizador. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Sim, chegou no 897. 069 Campinas, OBT 0935, não apareceu plano ainda, assim que apareceu o chão. Ah, provável saída? A saída da El Lenda Bridge. Nós temos pessoais aqui, o sol tá forte, não enxerga a pista. E agora? Assim, o gol no 897? Confio para o gol no 897. O senhor que questionou contra o Papi? Não, não copiou. O Papi está muito intenso, confirme a intensidade do Papi. Negativo, pelo contrário. Agora que a gente está começando a ver. Afirmativo. Tem livre pouso pista 10, vento de 130 com 4 nós. Pouso autorizado, pista 10, gol no 897. 71, decolou 10, 198, bom voo. 198, tem um bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. 3171, Dael, Vidal. Dael, confirme. Está autorizado o Dael, TAM 3171? Tá. Obrigado. Autorizado, chama ataque, de coisa hoje. Azul 4069. Cotero. Pronto, aproximadamente uma milha. Chamar e pista livre. Esperar o 9972. Beleza, informe estabilizado. 2000, autoridade elétrica, informe estabilizado. Está livre as restrições de velocidade. Cópia 121, nesse 19. 219 aqui. Está na aqui, está falando que é 14, tá? Ok, 2 ou 9. Livre. O TAM 3 está livre a restrição de velocidade da carga? Livre. Obrigado. Lima, Lima. Fox. Chamando Recife, 2545. 2545, Lima Fox. Responder 5437. Azul 4069, mas vai correr até o posição. Salvador, bom dia, TAM 3890, tem que dar Fox Trot para receber o próximo foto. 3890, 1 minuto a foto. Salvador, bom dia, gol 897, devido a nossa escuta. 897, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, gol 897. Graus, 049, autorizado pouso, posto no zero. Obrigado. Uno 53, Duna, está livre, forma estabilizada. É pro Duna reportar a ataque do 3. Geral 9972, solo 13, direita, solo 12919. E hoje para o TAM 3171? Aguarde. Zona 25, Uno, tenha um bom dia. Yeah. Bota cópia, o 390. Pegado Recife 330, Perisque 58, decola da 190, primeira curva esquerda, Funca, transição Aracaju, controle 119, decimal 8, transponder 5427. Do Recife 330, via Perisque 58, saída Funca, Aracaju, com curva esquerda, controle 198, transponder 5427, na 3290. 390 correto, chama para os pegas no momento. Gol 804. 804, minuto a cópia. Guarda. Pronto, copo, 804. Autorizado Galeão, 360, autorizado 110. Decola da 110, primeira curva direita, Nael, Leda, Bridge. Controle 199, decimal 80, transponder 5433. Autorizado Galeão, via Pesulo 10, nível 360, decola da 10, Nael, Leda, Bridge. 198, controle 5433, transponder. Gol 104. 804, correto, sobra para os pegas, seu nome? Para o táxi, é o F5808, 139 a bordo, 3 horas e 45, alterna com 20. Sim, 5808, observe o tráfego da Gol, ingressando agora na Juliette, após o mesmo, táxi autorizado, parte 1, de alta, ponto de espera da 10, torre, 1862, altimetro 10, no plástico. Ok, após o Varigan, está autorizado, vai chamar 198 no ponto de espera, ponto 5808. Mas 18,6 no ponto de espera. 18,6, desculpa, isso aí. Paulo Salvador. Bom dia, voa 1642, ao ponto 108, informação Golf, quanto possível autorização para Recife. Gente, no 642 eu vou coordenar o plano. Obrigado. Tá pronto, vou no 642. Autorizado para Recife 390, via Perisque 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5441. Primitivo, autorizado Recife 390, transição Perisque 58, fazendo lá de curva esquerda, Puca, Aracaju, 19, decimal 8, controle 5441. É o código, vou no 642. 642, correto, vamos para o estacionamento. Ok. Solo, tá 3890, na posição 8 do pátio 3, tá pronto para o estacionamento. Autorizado, 3890, ponto de táxi. Autorizado, 3890. Eu, tá 3103. Final ali mantém, que eu serão zero. Afirmativo, tá visual, faz a voz, ali mantém 5808. 2, Salvador, muito bom dia. Tá, 3153, passagem destravada. 3153, gente, 130 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Tive pouso no zero, tá? 3153. Cópia. 607, Guarulhos autorizado, 360, 2121, decola da 1-0, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, controle 119, decimal 8, transponder 5443. Chamando a torre, 18-6. 18-6, bora. Dan 3153, solo 21, solo 21, decimal 9. 219, né? 3153. Salvador, bom dia. Total 9990, sem contato. Centro, cruzão com 160, estamos inscritos no 160. Não tem problema, comandante. Agora o senhor prossegue na minha escuta, descendo para 2000, com 1015, informando estabilizado nele. Ok, 2000, registrado com 1015, portaria estabilizada. No 715 Brasília, OBT0950. O plano não tá no meu sistema, assim que apareceu, eu chamo. Ok, só aguardo. Para o táxi, o TAC 3890 tem 46 a bordo, 4 horas e 50 alternando Natal. Táxi autorizado via parte 1, linha em alta, ponto de espera da 10 na torre, 118-62, 1905-0. Obrigado, minha parte, o Índio e Alfa, ponto de espera, 226, obrigado, bom dia, 3290. Bom dia, sacanagem. 3153, da passagem de tráfego da companhia, está no pátio 3, onde está o táxi, após o ingresso de 10-10. Da passagem de tráfego, ingresso de 10, está 3150. No 7, sol. 130 graus, 07. 130 graus, 039. Autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, tá? 3517. Artes 408, colado 23, controle 119, decimal 8. 985808. Dois, Salvador, bom dia, Olijete 5808, decolado 1700 na Arbor. Confere, contato. 5808. Zero Lima, tem cabeceira no zero. 3597, solo 125, direita, solo 121, na sinal 9. 3597. Webjet 5808, se possível, vou Arbor. Vou Eletro. É, Eletro, obrigado, 5808. Salvador, bom dia, outra 3597, livrou. 3597, Alfa Juliette pro 07. Alfa Juliette pro 7, outra 3597. Graus 059, autorizado até colapso no zero. Pushback, afanamento. 80410, número 1 para iniciar, aguarda. Aguarda.